Panquecast está no ar. Já vai começar. Panquecast está no ar. Já vai começar. Ouça a vinheta e prepare o seu celular. Que delícia, cara! E atenção, sim, vai começar para toda a internet, para a Via Láctea, o Panquecast, mais do que especial, porque mais uma vez, em menos de um mês, estamos com o segundo convidado. Eu já vou apresentar o convidado logo, estamos com ele, que se apresenta num canal de televisão, sim, estamos com ele, Murilo Couto! Olá! É o Murilo Couto, não, por favor, olá de novo! Olá! Sim, estamos com ele, Tango! Brincadeira! É o Máximos do MDM, o Tango já esteve aqui, escute lá no Panquecast que eu não lembro o número, porque eu tenho Alzheimer. E sim, estamos com o Máximo do MDM. Máximo, por favor, se apresente, eu sei que você não é o Murilo Couto, só tem a voz dele. Melhor que o Murilo Couto, meu amigo. Na verdade, a voz é minha primeiro, ele que roubou. É porque eu sou modesto. Ele resolveu fazer stand-up, essas coisas de modinha. Eu já fazia isso no meu grupo social muito, muito antes. Eu tô começando a achar que o Murilo Couto é um boneco e você é o ventrilo. Tudo bem. Enquanto não for o contrário e não for o Murilo Couto com a mão no meu cu, tá de boa. Tá de boa. E fazendo stand-up comedy, acho que é da voz. Mas estamos com ele, sim, e os outros amiguinhos na mesa. Estamos com ele que fazia tempo que não aparecia aqui, porque fica na sua caverna escrevendo. Estamos com ele, sim, Lojinha! Eu não sei quem é Murilo Couto. E estamos com ele, sim, o garoto mais baiano que tá pulando carnaval desde o ano passado, Papaco! Jack Chan Instant Master de PlayStation 1 é muito melhor que Sleeping Dogs. Que isso? Caralho, esse jogo era do caralho, eu pagava R$1 pra ficar uma hora jogando essa merda. E estamos com ele, sim, o sapo mais pulador de todos, Kenho! Eu não sou o Lojinha. E esse é o Panquecast que eu não lembro o número, foda-se, solta a vinheta! Façam silêncio, suas piranhas! E sim, nós estamos hoje com um convidado aqui que entende de games, com certeza, que a gente não convidaria ninguém que não sabe sobre o assunto, já basta a gente da mesa. E nós vamos falar sobre games que nos marcaram, mas que marcaram de qualquer forma. Eu sou um cara que joga muito pouco videogame, eu só estou aqui para apresentar os nobres bacharéis que vão falar mais do que eu hoje. E a gente vai falar sobre games, como eu já falei, que marcaram a nossa infância. Na verdade, a do Papaco, ainda a infância dele, né? Papaco vai começar com os games marcantes do PlayStation 2, né? Não necessariamente infância, que eu peguei jogos que marcaram ano passado. O que também é minha infância. Não, assim como o Lojinha falou, ninguém me falou porra nenhuma de infância, não. Olha aí. Ah, também não me falaram, não. Cara, inclusive, o negócio, bigode tá velho, já é isso aí, cara. Pra ele qualquer um é criança, então tá certo. Não, inclusive, quem escolheu o tema fui eu, então eu não me lembro de ter acrescentado nenhuma parte de infância. Nessa história. Os que me marcaram foram infância, tipo Golden Axe. Caralho, porra, bigode. Eu já era velho aí, mentira. Pelo visto, ninguém jogou esta bosta. Joguei, cara. Só não desiste de jogar aqui. Um de cada até vez, eu, cara. Mas eu joguei 11 anos muita coisa. Peraí, vamos pra próxima. Mas isso aí, digam pra mim os jogos de vocês, então, que marcaram a sua vida adulta e responsável. Ah, vamos começar então pelo convidado, né? Diga aí, Márcio. Pra me fuder, né? Não, mas eu já tinha. Quando me falar do tema, é um jogo que eu sempre cito que me marcou, que não é um jogo bom. De forma nenhuma é um jogo de PSP? Acho que é de PSP. Que, cara, é complicado falar. Como é que eu. Deixa eu ver como eu começo. É um RPG. Parece um amigo oculto, né? Qual é o jogo, eu já sei até o que ele vai falar, cara. Se seu jogo fosse um animal, qual seria esse animal? Putz, ele seria uma Summon, né? Porque é um Final Fantasy Crisis Core. Por que eu tô falando do Crisis Core? Porque, tipo assim, ele é um jogo horrível e excelente ao mesmo tempo, cara. Porque a história dele é nojenta no sentido pop idol, no sentido banda... É, como é que é? Aquelas bandas tipo Backstreet Boys, etc. Ah, boy band, Tipo assim, É tudo de errado que tem com Final Fantasy VII, mas ao mesmo tempo o Zax é um personagem principal foda. E esse, o final desse jogo é fantástico. Eu vou dar um spoiler porque quem jogou Final Fantasy VII sabe que o Zax morre, né, antes do começo do jogo. O jogo é um prequel do Final Fantasy VII. E ele me marcou muito, cara, porque no final do jogo você joga a última batalha do Zax antes dele morrer. E como é que funciona essa batalha? Você tá numa batalha normal, os inimigos são infinitos e eles ficam jogando coisa até tu morrer. Eu não quero. Sabe quanto tem o sentimento? Porra, Zax é um personagem legal, eu não quero que esse cara morra. Aí eu tinha um negócio que toda vez que eu esquivava, eu ganhava life. Eu fiquei 45 minutos. Caralho. O Zax fica aqui. E não ia mais, cara. Até uma hora que eu falei, não, tá bom. Mas tipo assim, marcou. É muito triste, cara. Ele é um personagem foda e ele morre pra ajudar um merda do Cloud. E pra... Apesar... É um jogo... Mostra tudo de errado que tem com Final Fantasy no mundo moderno. Mas é assim, porque tem todo negócio... Tem o Sephiroth e os outros caras que fazem uma boy band junta, mais ou menos. Nossa. Mas ao mesmo tempo tem uma série foda. Mas eu adoro esse jogo, cara. Apesar de tudo, ele tem um sistema de combate muito fechadinho. Ele tem um sistema de quest foda. Sim. E como eu tô falando, eu nunca tinha passado 45 minutos pra deixar um personagem que eu sei que morre, não morrer. E o que? Na hora que tu desistiu, foi com você. É, cara, chega, senão eu vou ficar aqui pra sempre. Tipo, você teve que aceitar qual foi a emoção, cara. Isso que eu quero saber. Tem um no banheiro. Morre aí, velho. Pô, aí que é foda. Aí você já vê uma porra de uma falha do jogo. Por que que eles não fazem, sei lá, um final alternativo como fizeram naquela merda lá do... Acho que é Dagger of Cerberus, que teve essa época que eles fizeram um monte de spin-off no set pra sair junto com aquele filme. Essa porra que é com o Vincent, né? Aham, e a ninja, qual é o nome dela? Acho que é Vincent Carcel que tá no jogo? Meu Deus do céu! Começou o bigode. Porque o Irreversível é com o Vincent Carcel. Só isso que eu queria falar. Não, peraí. Vamos pular o esclerosado? Vamos, deixar o velho ali, né, cara? Não, mas o que eu tô falando, o negócio é que me marcou porque eu pensei, porra, raramente a história de um jogo de videogame me pega dessa forma. Geralmente tem intervalo no meio do jogo. E eu, caralho, e eu percebi que eu não quero deixar o Zax morrer. Esse mas cara aí, é maneiro. Mas entendeu? Aí que tá, mas pelo que você tá falando, eu acho que foi mais pelo carisma do personagem que pela história em si, né? Que você já sabia o que ia acontecer, cara. Não tinha não tinha muita novidade ali. Não, justamente isso foi o mais... O melhor do jogo. Caralho, eu sabia que ele ia morrer. É o começo do Final Fantasy VII. Eu joguei Final Fantasy VII. Mas, porra, o jogo é tão bom nesse sentido. O Zax é um personagem tão bom que... Caralho, sobreviva, filho da puta. Não, cara, realmente. Mas aí, tá, você comentou uma coisa que eu achei interessante. Que eu não sou um grande fã da franquia Final Fantasy. Zerei, eu acho que um ou dois e olha lá. Meus favoritos acabam sendo aqueles mais spin-off, tipo Tactics e tal. Só que aí que tá, você botou um ponto importante. Ele tem muito negócio de boy band, ele tem essas paradas meio esquisitas que tem muito nos Final Fantasy atual. Ele não foi meio que o pontapé inicial pra essa entrada do Final Fantasy, não? Pra como tá agora? Que você tem com certeza, Final Fantasy XV, eu olho pra ele e eu vejo o Crisis Core, cara. Eu joguei a demo. Ele é, tipo assim, o jeito que o personagem se veste, o sistema de batalha. Não, e eu gostei da demo, apesar de muitos problemas. Eu sou um merda. Eu financio essa. Então... Cara, a gente financia a Capcom, cara. Então, porra, se eu financiar Final Fantasy é o de menos, cara. Pelo menos na minha visão. Até porque você, pra jogar a demo do Final Fantasy, você deve ter comprado o outro Final Fantasy do Capcom. Só pra jogar a demo. Ainda não joguei, aliás. Não, mas eu quero jogar ainda o Type Zero, porque amigos meus me falaram que é o melhor Final Fantasy dos últimos 15 anos. Então, ele tá lá na fila. Porque não é muito difícil, né, cara? Não, o problema foi em 2015, cara. 2015 eu tô falando, tô terminando o Witcher, aí depois eu tenho que zerar só o Batman, o Fallout. Agora o The Witness, que saiu agora, do Jonathan Blow. Aí talvez eu jogue o Type Zero se não sair o Persona 5 esse ano. Persona 5 aí. Não, eu tô fudido. Esse jogo vai pro fim da fila pra sempre. Cara, tua sorte tu não entra naquelas empreitadas de hack slash, cara. Que senão tu fica até nunca, né? O que é uma empreitada de hack slash? Cara, você pega um jogo, pelo menos eu faço, tu pega um jogo hack slash da vida, tipo um Sengoku Basara, cara, ia fazer ele 100% de 100%. É tipo, é conseguir tudo na fase toda, derrotar o limite máximo de oponente, cara, e eu tomo um tempo miserável, cara. Eu tenho coisa de vez que eu jogo um jogo desse é uma hora só na mesma fase, cara. Não, eu fazia muito isso, mas eu aprendi a desapegar, cara, porque senão eu não jogo nada. É, quando o tempo é um recurso curto, eu parei, eu parei com Metal Gear 5 justamente porque, porra, é legal, eu gosto, mas tem tão pouca história por missão que, não, chega, não, né? Eu não quero fazer uma missão aleatória pra ganhar nível, pra fazer outra coisa. Vá tomar no cu. Eu aprendi essa lição no início desse ano. Não posso falar muita coisa. Ô, Matheus, você zerou Bloodborne, cara. Bloodborne eu parei pela mesma razão. Cara, o Lojinha platinou até o DLC, cara. Tipo, o Lojinha chegou no limite absurdo. Eu platinei tudo, cara. E o pior de tudo, eu platinei tudo. Aí de vez em quando eu tô, sabe, pensando na minha vida, eu penso, porra, Bloodborne é maneiro, né? Você não quer começar outra partida? Eu não quero mais isso comigo, não. Eu não quero começar de novo. Mas o gameplay é bom, é o que eu sei. Cara, até lá, né? Eu já fiz outros jogos, mas vou citar eles hoje, então deixa eu guardar. Sim. Cara, olha, deixa até só um adendo aqui. O Lojinha, ele tem um post dele muito bom lá no Ponto de Ignição, cara. Não sei se vai estar linkado aí no post, cara, dele falando da experiência dele com Bloodborne. Então dá uma lida lá que vale a pena. Você vê essa empreitada desse menino nesse jogo. É muito bom você ser bom em Bloodborne, depois de... Cara, eu demorei 3 meses pra fazer essa merda de jogo, sem sacanagem. Tá bom, cara. 3 meses. 3 meses é... Cara, não... Tempo pra caralho, bicho. É porque você tem muito tempo pra jogar, cara. Tô falando, se eu for somar todo o tempo e o tempo que eu parei, eu já tô jogando Witcher há quase um ano, cara. Porra! Porque eu parei pra jogar Metal Gear, eu parei pra jogar outras coisas, mas eu falei, foda-se, vou zerar. Ah, vocês não trabalham, vocês não vivem, não, cara? O Lojinha não, eu acho. Eu não. Porra! Inclusive, é muito agora tempo jogando, cara. Porque tipo assim, hoje em dia é muito mais fácil jogar videogame do que jogar 20 anos atrás, porra. Sim. Tu tinha password. Hoje em dia tu vai, para, salva ali no save game, vum, começa a jogar outro jogo, como o Máximo faz. O Lojinha não, que ele vai até o final, que ele é persistente, né? Não. Eu só saio de um jogo, é pra sempre. É um negócio meio... Tipo assim, quando eu parei Metal Gear, eu falei, só vou voltar pra Metal Gear daqui uns 6 meses, 8 meses. Mas foi tipo assim, porque eu olhava, pô, eu queria mesmo era estar jogando outro jogo. Aí sim, eu fui pra cara, ele. Isso é uma merda, cara. Aconteceu isso comigo quando eu tava jogando Persona 4. Eu larguei ele já faz uns 2 anos e nunca mais botei a mão, cara. Tô jogando qualquer outra coisa agora e não voltei isso pra... Isso sou eu com o Witcher. Realmente, isso sou eu com o Witcher. Você não volta... Essa que é a grande questão, Bigode. Você entrou num ponto certo, o tempo. Você tem tão pouco tempo pra estar que você começa um jogo, aí tu larga ele. Tu vai pra outra e tu nunca mais volta pro jogo antigo, cara. Não adianta. Mas onde é que você tava no Persona 4? Cara, pra saber? Putz, eu tinha parado logo depois que o bichinho lá, que esqueci o nome agora, que é tipo um urso, e a Riz liberaram os personas deles. Só depois disso, cara. Nossa, tem tanta coisa boa. O menino Kanji já tá no teu grupo? Já tá, cara. O que não entrou ainda é aquele que é meio que um dele, que usa arma, que eu acho que não é nem um cara, é um garoto. O detetive. Isso. Detetive, é. Nem cheguei nele ainda, cara. E tipo, já tô planejando voltar desde o começo, que eu não gosto de jogar RPG assim. Parar e ficar um longo tempo sem jogar, que eu me sinto meio que perdido na história. Eu tenho problema. Cara, e Persona 4 é excelente, cara. Persona muito 4 bom, é excelente, cara. Mas é pra jogar no Vita. Sim. É pra jogar no Vita. Cara. Eu tô jogando nele mesmo, cara. Caralho, alguém tem um Vita. Sim, pô. Cara, só vou te dizer uma coisa, cara. Foi o Máximo e a galera dele lá do outro castelo que me convenceram a comprar o Vita, cara. Só porra, não, esse patrocínio jogo é da Sony. Cara. Sério? O Yuri, o Keno aí é nosso único ouvinte, porra. A gente tem que ganhar Real. Não, pera aí, cara. Aí, tem dois, hein? Tem um camarada lá e a irmã dele, cara. Pera aí, são três ouvintes. O Mal e a Okinath, são três ouvintes. Três ouvintes. E eu achando que a gente não tinha ouvinte. Cara, a gente tem 5 anos de podcast, tem 16, tem 20 episódios em 5 anos. Sim, cara. Eu tô esperando o próximo falar nisso aí, tá, cara? Eu tô ali na frente. Máximo, já sabe que tem um convidado pra tu chamar, né, não? É. Tá o problema não é... O Keno tá uma putinha aqui. Não, eu tô falando, gravar é fácil, o difícil é editar, essa merda. Se tu for editor, entra no hall permanente. Olha aí, o convite. Que deu, ah, não, editor, edição não é comigo. Tem um menino papaco esse, se ele quiser se oferecer, tá aí, ó. Não. Voltando ao tema, galera, pessoal. Tema, foco. Sim, aqui. Sim. Então, deixa aí pro meu. Vai, Lojinha. Final Fantasy. E um jogo que me marcou foi o Final Fantasy antes de onde começou toda a putaria, que foi o Final Fantasy VI. Aí é que tá. Que é o melhor, aí é o melhor Final Fantasy. Mas tava o segundo melhor. Sim, mas aí que tá, eu quero saber, o 6 é qual? Aquele que era o 3 do Super Nintendo? Eu nunca entendi essa merda. Sim, até hoje, sim, é o... É, porque assim... É, chegou nos Estados Unidos apenas o 1, o 4 e o 6. Aí eles mandaram como 1, 2 e 3, respectivamente. Só que o 6 é o da Terra, do Loki e todo mundo. Sim, sim, sim. Não, esse aí é muito bom. Uhum. Sim, e o que marca, cara, no Final Fantasy VI é que... Pra mim, não existe o protagonista. Todo mundo tem seu papel na história. Não tem... Cara, eu acho principalmente... Me marca porque, depois disso, pra mim, eu não tenho mais Final Fantasy direito. Porque você pega uma coisa do tipo... Porra, você tem... Cada personagem tem sua vez. Você tem o Sabin com, aprendendo o Sabin, o irmão dele. Você tem aquele... O Sian. Sabin, né, cara? Por favor. Sabin. Eu era criança quando eu joguei, cara. Eu chamo de qualquer merda. Ele ainda tá bom, cara. Eu não lembro o nome de ninguém. Eu chamava ele de Sabin, porra. Inclusive, essa história de dar nome, eu tô com dificuldade de lembrar o nome, porque eu mudava outros nomes. Caraca, também fazia isso. Tinha um amigo meu que chamava Terra de Buceta. Aí tudo... Caralho! Tem aquela parada também de você dar o nome do personagem e o nome do jogo, né? Você pode bota o nome do seu personagem de Final e o outro de Fantasy, né? Puta que pariu. O personagem que eu mais gostava era aquele, o Zelda, que matava as galinhas. Exatamente. Cara, mas aí que tá, o Lojinha realmente puxou um Final Fantasy muito bom, cara. Eu cheguei a jogar esse aí também, acho que foi o Final Fantasy que eu mais avancei. E, cara, ele era realmente divertido, que cada personagem ele tinha sua característica própria. Pô, aquela parte do samurai que ele vai e encontra a família dele no trem, cara. Sim, cara. O trem fantasma, é o Sian. Porra, todo mundo tem sua parte. Aí eu vejo Final Fantasy VII, vamos pegar o filme, por exemplo. O filme do Final Fantasy VII... Peraí, qual deles, né? Advanced Children. Pra mim, exemplifica o que se tornou. Que você pega o... Você tem, o Cloud vai enfrentar um Bahamut gigante, qualquer merda assim. Aí pra que servem os outros personagens? Pra servir de escadinha. Sim. Ele vai, pega o Cloud e joga pra cima. Aí vem outro, pega o Cloud e joga pra cima. Caralho, cara! Não existe personagem secundário mais. Existe o Cloud. Acabou. Você jogou Final Fantasy VII, Logan? Eu joguei um pouco na versão de PC. Ou seja, você não jogou. Eu joguei até onde a Terra. O Cloud tá numa cadeira de rodas catatônico, tu sabe, né? Eita, não chegou nessa parte. Quase. Ah, spoiler de Final Fantasy VII, porra. Na série. Não, por exemplo, Não, vai. Por exemplo, eu joguei o 8. O 8 é só sobre aqueles dois garotos. E acabou. Não, poxa. Não, cara. Pera aí, Lojinha. Joguei o 8 e tá falando merda, cara. Não. O que eu me lembro é só daqueles dois personagens. Caraca, bicho. Você tem... O Laguna no 8 o tempo todo. Sim. Infelizmente. Mas o Laguna não era o que morreu do passado? Qual é? É a melhor parte desse jogo. O resto é lixo, realmente. Ah, cara. Eu tenho a raiva desse Final Fantasy 8 com o meu memória card. Deu problema no meio do segundo CD. Larguei de mão. Desistir dessa vida, cara, que não dá não. Tem um ódio, tem um trauma nesse jogo. Esse jogo é quebrado, cara. Eu cheguei no último chefe no nível 13. Eu nunca vou esquecer. Cara, como assim, bicho? Eu voei pelo jogo, porque o sistema de draw ele é quebrado. Ele é todo quebrado. Sim, o sistema é quebrado. Se eu fosse um pouquinho mais esperto, eu conseguia fazer. Aí rapidinho eu cheguei no nível 100, aí acabou. Eu matei o último chefe, tem 5 formas. 3 não fizeram nenhum ataque. Chegava... Não, foi ridículo, cara. Aí eu falei, não, eu já não gostei da história, o sistema também é quebrado. Sim. Aí foda-se. Ah, cara, eu não entendi a porra nenhuma daquele sistema também, tinha da parada da arma que atira, cara, eu acho que eu arrisco dizer que talvez o Final Fantasy VIII é que começou a dar declinado na jogabilidade e essas paradas aí com o 7 de conseguir dinheiro com o sucesso do 7 foi o que não, completou, cara. O pacote, cara. O 9 é bom. O 9 é bom. O 10 não é bom, não. A batalha do 10 é excelente. O sistema de batalha dele, cara, é... Cara, odeio tanto o protagonista. Ah, normal. Na verdade, a dublagem ajuda muito nisso. Porque ele tem a voz do Sonic e o Waka é horroroso, né? São dois... Mas se você... O sistema de batalha do 10 é excelente, cara. É um jogo sólido. Mas não é um podcast de RPG, né, gente? É, não, calma. Ah, vai ter mais RPG ainda. Eu não vou deixar o... Mas vai enfim, ter... Final Fantasy VI é um jogaço. Pra mim, marcou pro que, o que eu quero de história de videogame, praticamente, veio de Final Fantasy VI. Que então, é todo mundo ter essa chance, todo mundo ter seu ponto. Que vai ser, não. Com 20 anos já tem muito. A Aurora, na verdade, tem muito disso. Mas ninguém tá mais falando de Aurora, que a Aurora eu joguei pra baixo do tapete. Olha só que. Nunca existiu. Cara. Nunca existiu. Felipe Folgosi, né? É, cara. Sim, Felipe Folgosi me mandou a cartinha, ó, escuta aí. Porra, mas aí, cara. Tu é um ingrato, cara, que graças a isso, tanto ele quanto você alavancaram a porra das obras, né, cara? Vocês dois são dois filhos da puta, né? É, foi tudo uma jogada demais. Marco de você e ele, né, cara? Muito bom. É, aqui ele ganhou e eu não. É, como toda jogada, um engana o outro no final, né? É, né, cara? Alguém tem que perder, na verdade. Exatamente, sempre sou eu. Tá, mas só uma coisa, desse Final Fantasy 6, 3, sei lá, dependendo de como quem jogou. Cara, você falou da parte do trem do camarada, mas tem alguma parte em específico que você olhou e falou, pô, não, essa aqui é a parte do jogo que me ganhou, sei lá, do jeito que você é, você deve ter até chorado. Não, eu não chorei, mas eu vou falar do único jogo que eu chorei. Mentira, tá. eu também chorei jogando Walking Dead. É, mas o que me marcou foi quando tem a Celis. Eu não vou falar da cena da ópera, porque todo mundo sabe da cena da ópera, que é uma das melhores cenas de todas, mas aquela cena que a Celis é torturada. Que porra, eu tava acostumado com um joguinho feliz e alegre, cara. Aí pega você pega o personagem e tá apanhando no meio do calabouço. Que porra é essa? Pô, o jogo em si já aconteceu. Cara, mas o jogo ele tem um time skip. No time skip você já vê que as coisas não ficaram. Não, mas, então, mas é antes do time skip, quando você apresenta as séries. É bem isso do jogo. Sim. Não, eu tô lembrando antes de. Eu lembro muito pouco desse jogo. Eu lembro muito. Não, mas não só isso, tem muita violência implícita nesse jogo, mas a explícita é essa aí. Sim. Tem a parte mas do o envenenamento do Kefka. Sim, né? Sim. O Kefka envenena o. Ele fala assim: vou envenenar esse rio aqui que vai morrer todo mundo no castelo do Cian, né? Inclusive. Uhum. Sim. Que é um momento muito foda. E você passa por todo mundo agonizando, é tenso, sabe? Tá, é um jogo que eu preciso voltar a jogar, hein? Tá aí um jogo que eu preciso voltar a jogar. Quem sabe dar uma chance no momento pra Final Fantasy. Eu zerei Final Fantasy VI sem precisar de grinding direito. Eu fui seguindo o que o jogo passava, sem fugir de batalha, e zerei de boa. Cara, eu tenho toque, é cara. Eu vou querer porrada, cara. Eu tenho um problema com esse tipo de jogo, que eu sempre quero lutar, cara. Tipo, tava jogando, como a gente falou agora, do Persona. Eu joguei o Persona ao ponto de, tipo, na fase à frente eu não tá tendo problema pra lutar, cara. Então eu vou fazer o grind, não adianta. É não, minha diversão mas... dentro desse jogo. Ô, Lojinha, no mundo depois, tu tem que fazer grind, porque tudo é opcional. Então, tudo é grind ali. Não, mas se você, por exemplo, você seguir, teoricamente, o fazer tudo que o jogo... reunir todos os personagens... Não é o suficiente. Você conseguiu? Eu não morri, porque peguei o mínimo. Pegou o mínimo? Peguei todo mundo. Pois é, isso já é opcional. Isso já é grind, né? Pegou não, sim. O Og... Mas é um grind assim, que pelo menos você vê um pouco da história junto. Não, o problema é que ele favorece o grind muito esse jogo. Eu não consigo não fazer grind quando ele tem os lugares que são assim. Se você tiver Vanish nesse lugar, você vai. Em meia hora, o teu personagem vai saber todas as magias. Entendeu? Sim. Isso é foda, cara. É compulsão mesmo. O sistema errado. De Esper também dá muita vontade da grind. No final, o Lojinha, ele fez um grind, mas não quer falar, né, cara? Mas talvez seja por causa disso. Eu fiz um grind, só que o jogo não... Ele me fez fazer o grind de uma forma tão tranquila que não pareceu. Certo. É, já tá bom. Já falamos pra caralho de Final Fantasy, então aqui eu vou puxar agora o Papaco, que tá mudo aí, cara. Papaco, joga aí na mesa aí teu jogo, cara. Puxa o bigode aí. Que viado, pô. Fala você, Keno. Fala você. Porra. Eu vou sumir por 5 minutos. Eu pensei que era o Kenyo que ia falar, porra. Pô, então beleza. Quer que eu fale? Então vamos embora. Cara, então eu vou puxar aqui. Vamos sair um pouco aqui da área RPG. Eu vou puxar um jogo aqui meio farofa. Mas, cara, é um jogo muito divertido, cara. Eu gosto bastante desse jogo. Vira e mexe, eu tô jogando ele aqui. Que é da minha empresa que eu amo odiar, que é a Capcom, cara. Que foi feito por um subestúdio dela, Clover Studios. E eu vou puxar, cara, o God Hand, cara. Pô, esse jogo é fantástico, cara. Eu não sei como não teve uma continuação, não decidiram trabalhar ele melhor, cara. Mas é muito. Talvez porque não vendeu nada. Já, é, tem esse problema, né, cara? Mas, cara, o jogo é aquele jogo. Ele tem várias coisas que são únicas dele. Tem muita coisa transportada de outras mídias, cara. É um jogo mega divertido, cara. Totalmente galhofa. Não sei se alguém aqui da mesa. God Hand é sensacional, cara. É um jogo muito bom, cara. É um jogo que não vendeu. Ele não vendeu nada. Sim. Tá, eu voltei. Você vai estar reclamando agora, porra? É... Cara, é um jogo sensacional. Ele não vendeu nada, tipo, nada, nada, nada. Só que ele tá em todos os top 15, top 10. Sim, cara. Jogo de PS2, cara. Não, e a estrutura do mundo do God Hand é foda, porque, tipo, ele não é um mundo pós-apocalíptico, mas ele tem cara de mundo pós-apocalíptico, se passando num western, né, farofa, contendo o vilão que é masoquista, sendo que esses caras, eles trabalham pro demônio, cara. Tipo, a porra do universo é totalmente louco, cara. O jogo é totalmente... Não tem nada a ver. Isso. Mas eu tenho a teoria de que God Hand só vendeu porque as pessoas, as tias, os tios, os avós, confundiram com God of War quando foi. Cara, eu não duvido, cara. Eu não duvido. Pode ter certeza que metade das vendas de God Hand foi por causa disso. Sim. Metade, as quatro vendas foram por causa disso. Quatro vendas, não, vamos falar a verdade, deve ter sido duas, que a maioria da galera pirateava no PlayStation 2, né, cara? Porra, não tinha como, cara. E o jogo era muito fantástico, ele já começava na zoeira com a Surf Music, né, cara? Já começava ali. Aí com isso tu é apresentado a um personagem que, porra, tem um estilo maneiro e tal. Você já vê ele perdendo o braço no começo do jogo. Depois disso, esse cara tá com o braço de novo e vai pra. A menina obriga ele a lutar contra esses demônios, esses caras. O sistema de luta dele é foda. Cara, o problema é que a câmera dele é muito ruim, cara. É, a câmera é aquele negócio primitivo de transição pro PS2, né? A galera não sabia muito bem como posicionar, por isso que é meio bugado. Acho que é um ponto bem fraco do jogo. Sim, muito fraco, cara. Mas agora é muito bom. Ele é um jogo muito difícil, cara. A barra de desafio dele é extremo, você já come... Ele te dá duas opções, que é no Waze e no normal. Eu sempre ia no normal. No quê? No quê? No Waze. Aí tu vê o Waze da polícia e tal. No Waze, exato. Desculpa aí, faltou o curso de inglês, mal aí, cara. Desculpa se eu não sou formado. Porque... Aí todo mundo julgando que o cara não sabe falar inglês direito, que isso, cara. Desculpa aí se eu não passei minha semana na Disney, mal aí. Ó, o Nazik já diria que é EASE. Aí, ó, pô. Desculpa aí se eu não fiz cultura em inglês e não tenho um sotaque britânico. Pô, eu já tô melhor que o Nazica, eu já tô um nível acima, mano. Tá aí, ó. Já é alguma vantagem, cara. Mas aí, cara, eu acho esse jogo espetáculo fantástico por isso, cara. Ele é muito variável no cenário, cara. Tem uma parte que tu tá no deserto, e na outra tu já tá, tipo, num templo antigo. Tem cidade tecnológica, cidade normal. E os personagens... É nada a ver, mas é muito sim, bom. Cara, os personagens são muito bons, cara. Tem um chefe, o nome do chefe é Elbus. Tipo, ele é um gordão que fuma charuto e fala em espanhol, cara. Pode crer, pode crer. Porra, é tipo a coleção do... É a coleção do sem noção do japonês, cara. Eu acho isso muito foda. Ah, muito bom. É o bigode, só que sem o charuto e o espanhol. Exato. Por aí, cara. É só gordo. Por isso que eu ri. Lojinha, eu sei onde tu trabalha, tá? Só lembrando disso. É, olha aí, ameaça em pleno podcast, cara. Eu falei que eu sei onde ele trabalha, não falei nada. Ó, a gente já sabe, ó, bigode, isso aqui já te torna o primeiro suspeito se acontecer alguma coisa com o Lojinha, cara. Como? Se ele fica o dia todo jogando videogame. Não, pô, o menino posta no MDM também, pô, não faz isso não. Mas, trabalho pra mais... caralho, parabéns, Lojinha, o dia dele trabalho tem 48 mais no MDM. Horas. Eu tô, inclusive, no dia da gravação desse podcast, eu tô com o mesmo número de posts que o Hell. Caralho! Fiquei curioso. Caralho! Esse filho da puta na época do PDI, eu não postava porra nenhuma, né? Puta que pariu! Não, e eu ainda tenho tempo pra olha como eu trabalho. Eu tenho tempo pra postar no MDM nessa quantidade, pra escrever o conto do PDI, pra revisar convenções. Eu não trabalho. Praticamente. É, vocês que são do estágio do Lojinhas, vão fazer questão de mandar esse podcast pra vocês. Prestem atenção. Aí depois fala que estagiário sofre, né? Não, estagiário não sofre. A regra é estagiário tem que se fuder. É diferente. Tem que se fuder. Não é que sofre, porra. Ah, é, mas já que vai continuar falando do seu jogo, Kenwa? Cara, eu acho que pelo que eu vi, só eu e o Papaco aqui jogamos. Então, pra não ficar aquele monólogo gigante, eu acho que é só isso, cara. É um jogo foda. Então, há muito sem noção, cara, vale a pena dar uma jogada. Procurem aí, que é muito bom, cara. Fantástico. É, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Um jogo que... Eu vou falar de um jogo que eu gostava de jogar. O último jogo que eu joguei é do Nintendo DS, mas assim, o que eu gosto muito é a Fazendinha Feliz, cara. É um jogo difícil, emocionante, que requer muitas horas e muito dinheiro do meu cartão de crédito. O humor é do bigode é mesmo humor... É o humor do seu desce. Rapo. Se você não desse, se o Lojinha não falasse nada, seria um ótimo ponto pra usar aquele grilo, né, cara? No final, mas a edição tá aí pra isso. Cara, eu vou fazer um jogo... Você já pensou em fazer stand-up, cara? Acho que você tá no nível. Aí, a recomendação eu e você... Ponto já. É, porra. Olha aí, você tem minha mesa... vai ser o indicado por Murilo Couto, vai estar lá no Comedy Central. Caralho, manda um beijo pro Danilo Gentili. Caralho, que merda. É, cara, jogo que eu gosto de jogar, eu tô jogando no Nintendo DS, mas eu gosto da série de um ou três jogos, é o Castlevania, cara. Puta que pariu. Castlevania. Ah, porra, eu cara, eu tô jogando acho que é Mirrors of Fate do Nintendo DS, mas o que eu gostava mesmo de jogar, mais pela trilha sonora, é o do PlayStation 2, cara. Curse of the Darkness. Porra, era muito foda, cara. É uma série de jogos que eu gosto, cara. De jogos, né? Que eu gosto. É. Que parece que a galera hoje em dia não curte muito, sei lá. Mas não, eu curto. A galera uma... quer dizer a Konami, né? A galera curte muito. O problema é que não chega nenhum. É, cara, eu acho foda. As histórias são maneiras. É bem aquele. Acho que é a única parada de vampiro que continua maneiro, né? Que se a gente for buscar no cinema aí, Crepúsculo é foda, né? Porque, porra, é bom, eu gosto. Eu vou falar, cara, pra vocês, é do caralho, fala, Lojinho. Eu joguei dois desses jogos do DS do Castlevania, que é o Portrait of Ruin, que tem os dois protagonistas, o garoto, o emo e a garota, e aquele último, Order of Ecclesia. Cara, são jogos realmente difícil muito... Difícil pra caralho esse Order of Ecclesia. Difícil pra caralho. E na época eu achava o Portrait of Ruin mais difícil ainda. Sério? Que tinha dois... Cara. Você trocava jogava... entre um. É, eu trocava, só que eu não sabia jogar com o chicote. Aí eu só jogava com a garota, que eu achava mais fácil jogar, só que ela era muito mais fraca. Uhum, sei, com a garota era mais fácil jogar. Não, a garota era mais... Você se identificava com a garota. Eu me identificava mais com a garota. Charlotte, é o nome dela. Até hoje. Se diz muito de você, hein, Lali? Show de preconceito. Ah. Cara, mas assim, eu só tô aqui mesmo pra tá roxando mesmo, cara, porque eu vou ser sério com vocês, eu tô caçando um videogame pra mim agora enquanto vocês falam, com um preço acessível, que eu tô atrás de um Xbox One. Quem tiver um preço maneiro pra me arranjar aí depois, eu agradeço. Joga aí nos comentários, né, Bigode? É, eu tô acabei de vender meu Xbox 360, tô atrás de um One pra mim. E o último jogo que eu joguei mesmo que eu tava jogando era GTA, cara. Então, só tô aqui mesmo pra fazer número. Passa aí pro papaco que já tá aí já. Vai lá então, papaco. Eu podia falar de muito jogo, podia falar de Jack Chan, Saint Master, podia falar de God of War. Mas eu vou falar de um jogo que eu quase não vejo ninguém falando, que é de PlayStation 2. Que é o jogo dos Warriors, o filme. Putz, muito bom, cara. Nossa, joguei. Alguém, cara, aqui jogou? Mal template. Com certeza joguei, exato, cara. Exato. Já digo, cara, que é melhor que o filme, cara. Já digo aqui que é melhor que o filme. É, cara, é infinitamente melhor que o filme. Muito. É porque, cara, jogo, você consegue fazer um jogo funcionar com uma história muito simples, né? Ele só tem que ter uma jogabilidade bacana e você tá envolvido dali. Só que aí que tá então... o papaco. Eu acho que ele dá uma expandida na história do filme. Tipo, ele pega como foi formada. Com certeza. Tipo, ele pega tanto como foi formado o time, a gangue dos Warriors, como também ele pega o que aconteceu antes da reunião, né, cara? Que é o mote principal do filme. É o universo expandido de The Warriors. Exato. Cara, assim, é um jogo de gangue mesmo e tal. Você sai na cidade fazendo merda, mas ele tem um sistema de luta sensacional, que é tipo de luta em grupo, que tem as lutas de gangue, sistema de perseguição de polícia. E a história também é muito bacana. E o jogo tem todo um clima dos anos 70, anos 80. E é muito foda, papá, cara. Muito bom. E ele flui muito bem. Fala. É, pra eu que não joguei, estilo GTA, no sentido de você poder fazer merda na rua e faz. Assim, é o... estilo GTA, pero no multi, sabe? Tipo, é o Final Fight, tem... né, cara? Exato, é melhor, Exato. Você pode andar ali por toda Coney Island, tá ligado? E uma missão ou outra você sai dali pra bater em cara de outras gangues. Mas ele não é tão aberto assim, não. Ele é mais você tá na base ali dos Warriors, aí você vai fazer uma missão e volta. Não tem muita coisa muito interessante pra você fazer na rua. Você não rouba carro. Exato. O que eu acho mais... você rouba carro, você rouba, né? Só você não rouba o... Eu toco a fita do carro. Você vê onde a ambientação da parada. Caralho. Não, mas, cara, eu joguei o The Warriors. Tinha me emprestado, na verdade. Olha, pô, joga esse jogo aqui que é maneiro. E, cara, eu achei o jogo ele muito foda, cara. O sistema de briga de rua. Ele como... é violento pra cacete. Muito, muito, cara. Bicho, tu tem coisa de tu pegar. Ele faz uma coisa, cara, que eu acho foda, que é. Você pode pegar a arma, né, pra lutar. E ele pega a garrafa de vidro e ele faz uma coisa que os outros jogos não fazem, né? Que normalmente o cara quebra a garrafa e usa ela pra furar o maluco. Não, cara, ali você quebra a garrafa na cara do teu oponente depois na cara tu... do maluco. Exato, cara. Depois tu usa como... como faquinha. Pra... Exato, cara. É muito bom, cara. Muito foda. Muito foda. Ele pega muito. Ele foi feito pela Rockstar. Olha só, é um jogo que não, mas apagado, aí, cara, ele fez a Rockstar de Toronto, cara. Tem aquela subsidiária. Foi de Toronto, foi. Sim. Mas ele pega muito do sistema do Bully. Ele parece bastante. Uhum. Quando você tá jogando, ele flui mais ou menos da mesma forma ali, principalmente o sistema de luta. Mas, cara, é um jogo sensacional, velho. Você passa horas jogando, não enjoa. Você joga com cada um da gangue, conhece um pouquinho de cada um da gangue. E você ir na base de outras gangues pra pichar a parede dele, todo o clima do jogo. É sensacional. Cara, uma fase sensacional é a fase do Blackout, né, cara? Porra, que a cidade sim, tá uma zona, tá todo mundo... Eles estão no metrô, o veículo normal do... Warriors, aí dá um blackout, você sai pra cidade pra destruir tudo. Tudo, é muito foda, cara. Muito foda, cara. Tem aquele negócio, você monta sua gangue também. Cara, sim, como eu te falei, eu acho que o meu grande problema com o filme é que eu joguei primeiro o jogo, logicamente. E, cara, quando eu fui assistir o filme, eu fui naquela expectativa e, porra, o filme é totalmente muito abaixo do esperado, cara. Comparado ao jogo. Tipo, mas jogo... aí, Kenyo, não entra no que tu tá falando, ele ser meio que uma extensão do filme. Mas aí que tá, o jogo, como o papai falou, o jogo ele tem uma participação de todos os personagens. Por exemplo, o líder dos Warriors, o cara é fodão, cara. Ele é o melhor personagem ali no quesito luta, cara. Isso, ele luta. Ele acha que ele luta algum tipo de. Não lembro agora se é Taekwondo, se era Kung Fu. E tipo, ele é o mais. Bastante. É. E cara, ele é o mais porrador do jogo. E tipo, no filme ele não faz nada, cara. Ele é o primeiro a rodar no filme. Tipo, ele é o primeiro a ser morto. Eu, tipo, mas cara... é uma expansão, né, cara? É esse que é o negócio que. Porra, querendo ou não, Warriors é um filme tão, como é que eu posso dizer, tão influente, cara, que não teria Final Fight se não fosse Warriors. O que é o Final Fight? Assim, Final Fight é a adaptação de videogame pra Warriors é Final Fight. Cara, tô falando de adaptação de videogame, eu acho que até no MDM vocês chegaram a falar isso, mas um jogo que eu queria ver recentemente, eu acho que também daria um puta filme, era o Street of Rage, não lembro agora qual Street of Rage. Porra, era muito foda, cara. Eu queria, eles tentaram até fazer uma versão atual, mas acho que foi engavetado. Mas era um jogo que eu queria ver filme e um jogo recente, cara. Eu achava do caralho esses jogos. Porque pra mim mesmo que marcou era Super Nintendo e Mega Drive, cara. Os jogozinhos lá era do caralho. É, cara, os jogos beat'em up, eu falei certo aí, Lojinho? Você que é o professor de correção aí? Cara, professor de correção, eu sou de inglês. Beat'em up. Cara, os jogos desse estilo... Beat'em up. Cara, os jogos desse estilo, eles eram foda, porque, cara, eles davam pra fazer filmes muito simples, cara. Eu até hoje não entendi porque você não tem. Tipo, você, como você falou, tem o Street of Rage, tem o Cadillacs e Dinossauros, o próprio Final Fight também, que daria um puta filme. Ninja Gaiden, porra. Porra, Ninja Gaiden daria também um ótimo filme, cara. Se bem que tentaram algo... O que mais? Um filme de Final Fight é The Warriors, cara. É, cara. Mas não, mas aí... É, cara, você tem a brisa... Sei lá, cara, que o filme do The Warriors ele acaba sendo... Você que tá ouvindo, não vai, não vê... Nunca viu o filme, não vê, não. Você lê Capitão de Areia, que é a mesma coisa. Cara... Papaco e sua baianice sempre sendo propagada. Mesma coisa. Cara, esse menino tem que ganhar o prêmio de baiano do ano, cara. Tá aí, ó. Mesma coisa de Warriors, meu conceito. Mas não vê o filme não, porque o filme é fuleiragem. Muito, cara, muito. Cara, o filme é simples, é armário pra essa gangue e eles ficam correndo o filme inteiro, cara. Quase não tem nem porrada na porra do filme. Eu acho que minha decepção foi isso, cara, quando tem porrada, é umas porradas muito fuleiras, cara. E tipo briguinha de escola, então, porra, essa foi a decepção. Walter Hills chupinhando Jorge Amado, né? Caralho, hein? Imagina a versão de Capitão de Areia produzida e filmada pelo Papaco, hein? Opa, ia ser foda, hein? E o jogo depois, hein? E o jogo contando o universo expandido do Capitão. A diferença entre Capitão de Areia e o Warriors é que tem mais areia em um do que no outro, né? Só isso. E é na Bahia, que o resto é tudo igual. Fora isso, é tudo igual. É, por aí. Que a cena da capoeira é foda, hein, Papaco? Olha os moleques presos, né? Não, bem... É bacana. Sim, a parte do livro... Eu li o livro, não vi filme. É, tô falando dos Capitães da Areia. A parte que eles estão no reformatório é muito foda. Mas, enfim, é isso aí. The Warriors foi um jogo que marcou foda. Tô jogando agora por emulador e joystick aqui pra PC. Olha aí, ó. Vem só você, hein? Quer dizer, mais algum adendo aí, ô, Papaco? Não. Leia o Capitão de Areia também, mano. Então, já que eu falo muito de Final Fantasy, eu vou falar rapidamente Final Fantasy Tactics, por motivos óbvios, né? É o melhor Final Fantasy de todos, ele me marcou. Porque tinha história adulta, quando eu não era um adulto, achei muito foda. Xenogears, por outras razões, além de ele ser um RPG foda, a melhor metade de um jogo da história, porque eles não terminaram de fazer. E porque eu tenho uma história pessoal com esse jogo, cara. Porque eu tive que jogar o primeiro CD desse jogo 8 vezes. Nossa. E, tipo assim, primeira vez que eu joguei, deu pau no memory card. A segunda, pau no segundo CD. E eu não tinha um PlayStation. Eu errei na minha vida, eu comprei o 64 em vez de comprar um PlayStation. Nossa, por quê, cara? Por quê? Porque eu errei. Ah, eu tô caralho. Aí eu jogava com o PlayStation emprestado. Olha, eu pegava o videogame emprestado pra jogar. Olha, aí, quase um retirante. Tipo assim, teve várias com problema de memory card que eu alugava o videogame e o memory card e apagavam. Acho que na quinta foi assim, um amigo meu me emprestou o videogame e me emprestou o Xenogears zerado que ele tinha comprado no camelô, né? Tirado, é, cara, camelô é aquela regra, né, cara? Sempre o segundo, o terceiro, o quarto CD vem arranhado, cara. Não, mas esse foi... É, só são dois CDs e veio perfeito. Sabe qual foi o problema? Deu dois primeiros CDs. Nossa, para, puta parabéns, que pariu. Né, cara? Camelô é isso aí, cara. Cara, e aquela história, vai perdendo save até que eu consegui zerar e o jogo é fantástico. Mas a questão é que o segundo CD que eu nunca jogava é muito ruim. Por quê? Porque, tipo assim, acabou o dinheiro, dá pra ver assim, acabou o dinheiro. O segundo CD, ele é tipo uma peça de teatro. De conta, aconteceu isso. Em vez de mostrar o negócio acontecendo, tem um texto falando: então teve uma grande guerra que foi muito foda. Sabe, o começo muito pior. Tipo assim, sabe o começo do Soldado Ryan? Foi tipo aquilo. Ele vai explicando. Aí fala: acabou. Aí tu joga umas batalhas. Aí vem um monte de texto de novo. Hã? Eu infelizmente nunca joguei esse jogo, ele tá aí, uma falha minha. Mas só uma coisa, o primeiro jogo ele é normal, contínuo, com cena, ele para. Não, o primeiro CD é maravilhoso. É o melhor RPG que existe. Não, eu quero só entender o seguinte: no final dele, tem um final que dá pro segundo CD? Tipo, daí, não, ó. Dá, eles vão chegando, aí tu vê que acabou o dinheiro e tipo assim, o cara falaram assim: olha, vocês têm que entregar isso mês que vem. Aí os caras pegaram o roteiro e botaram na tela, sacou? Superman 64. Não. Ele é um jogo sólido. Toda a parte de batalha tava pronto, tava só faltando vamos dizer assim, os vídeos, as conversas entre uma cena de batalha e dungeon e outra, entendeu? Então ele é assim, ele bota um monte de texto e te joga numa dungeon. Aí tu tem tudo lá, batalha de chefe, etc. Termina, um monte de texto, outra dungeon. E não sei o que, aí vai pro final. É triste, cara, porque ele é o melhor RPG que eu já joguei. Tipo assim, só que não terminou, sabe? É como se no final do filme, sei lá, Poderoso Chefão, tá lá, viu 2 horas de Poderoso Chefão e na hora final o Marlon Brando vem e começa a ler o roteiro pra ti. Aí de vez em quando aparecem os caras pra fazer os diálogos com ele. É basicamente isso. Sabe o que tu tá falando, Tango? Com certeza ninguém viu aqui, mas a primeira coisa que veio na cabeça foi quando perdão. Tango. Eu tô com o Tango na cabeça. O Máximos, perdão. Tá? É quando a manchete. Quando a manchete fez a novela Brida do livro Paulo Coelho, o último capítulo, os finais, foi a galera lendo com fundo, cara. Tava sem dinheiro, a manchete falida, eles começaram a ler o último capítulo, então Brida, não sei o que lá e parana. Compre o livro, tá aqui o link, né? Compre o livro, por favor, a novela não deu certo. Caralho, que triste, né? Outro jogo, pra terminar rápido aqui, outro jogo que me marcou foi Rival Schools, porque é o melhor jogo de luta. Pode. Melhor jogo de luta. É tipo assim, esses Marvel vs Capcom, todos esses, eles têm um sistema launcher, é o sistema do X-Men. Esse é o melhor implementação desse sistema, porque ele não fica farofa. Sim. E outro, né, Marcelo? Ele é em 3D, né, cara? Que é difícil achar um jogo de luta 3D que flua bem, né? De certo modo. Né? Não, e funciona o 3D, tem esquiva 3D. Ele é o Street Fighter. É o Street Fighter 3D que realmente funciona. Sim. Ele é tipo assim, Street Fighter 3D é esse jogo, basicamente. E quando ele foi pro PlayStation, que o pessoal falou, ah, ele é no mesmo mundo do Street Fighter, ficou mais legal. Uhum. É tipo, ele não era pra ser, mas botaram assim, a Sakura estudava no mesmo colégio que os caras. Fizeram uma... Não, ela não estudava, cara, ela era de outra escola, mano. Ela tipo, só aparece assim pra aparecer, cara. É, não, mas eu digo assim, pra soar como se fosse o mesmo mundo, entendeu? Sim, aí sim, pensa, sim. Pô, no mundo de Street Fighter é normal o professor te dar um Hadouken, né, cara? É, cara. Isso é maneiro. E ele tinha a melhor criação de personagem de todas, que era, ele é um simulador de encontro em japonês. Que, tipo assim, dependendo das coisas que acontecem, teu personagem... parece aleatório, mas a gente juntava a galera e via assim, essa opção nessa conversa faz o cara ter errado. Essa opção nessa conversa faz aumentar... Tipo, a gente anotava tudo, cara. E anotava, fazia os símbolos. Tem dois amigos meus que falam japonês por causa desse jogo. Olha aí, ó. Olha, eu fui o único preguiçoso que... Os dois estão no outro castelo, que é o Benedict e o Ed Champion, cara. Eles aprenderam a falar japonês por causa desse jogo. Sei, sei. Cara, eu quando eu joguei até por recomendação de vocês mesmo. Eu procurei lá um... Que é o Walkthrough, sei lá como se fala, Sané. Só pra saber exatamente, tipo, ah, eu parei em tal lugar, aí eu ia lá, tal, cena tal, ah, eu tô aqui. O que quer dizer, quais são as opções? Tá, essas três opções querem significar isso. Aí eu ia fazer de acordo com o que eu tava querendo fazer. Eu nem via pra onde dava, não. Não, fazia. É isso que eu tô falando. A gente era tão viciado nesse jogo que a gente fazia o nosso walkthrough, era muito mais louco. Tipo, a gente tinha anotado, tinha cadernos, assim, olha, essa opção faz isso, essa faz aquilo. A gente era o maluco do walkthrough, era nós. É, cara, é assim. Quem conheceu o maluco do... O cara que ajudava pessoas na... Não, mas a gente não ajudava ninguém, porque é. Não existia internet na época. Isso era outro tempo. É, cara, ficava guardado só pra eles. Cara, me lembro que... era um caderno, a gente passa no máximo emprestava o um caderno pro outro copiar. Um amigo meu baixou e imprimiu o detonado. Puta, né? GameFAQ, que ainda existe, que tá ajudando as pessoas. Tá me ajudando com o Ethan Carter nesse momento. Porra, Loginho, tem que jogar primeiro sem as paradas, cara. Porra. Não tenho tempo. Assim ficar... até eu bati no Bloodborne, hein? É, cara, deve ter sido isso. Descobrindo os segredos da lojinha. Lojinha pagando de fodão aí, vai lá no GameFAQ, lá pegar as paradas. É um falso poeta mesmo. Não, é que eu já zerei o Ethan Carter. Eu já zerei o Ethan Carter, só que eles disseram que tem coisa que eu tenho que procurar. O jogo é muito grande pra procurar. Ah, olha aí. Você tá matando a emoção do jogo. Cara. Você tá matando a emoção. Foi o que ela disse. Posso passar por primeiro? Vai lá, joga aí. Então, só passar rapidinho na lista, antes que eu só vou falar de um direito. É Walking Dead, o da Telltale, que foi um dos dois únicos jogos que eu chorei na minha vida. Quando o final com ali, com o Lee e o Clementine. To the Moon, que também é outro jogo que eu chorei, mas eu chorei horrores. Antes disso, ela matou ou não, Lee? Ela não matou. Seu... Caralho, mas isso é um frouxo, cara. Eu não deixei. Um não, eu fiquei... Não, cara, deixa pelo menos... E matar o cara. Loginha, você condenou essa menina no mundo, cara, que você não pode não pode ser passivo, cara. Não, depois eu joguei o 2 e ela tava de boa. Ah, cara, não. Era o batismo de fogo da Porra. Tá tudo sobre ela vai morrer por sua causa. Isso. Cara, se tivesse uma ligação bem feita entre o primeiro e o segundo jogo, cara, no segundo jogo a Clementine do Lojinha ia se ferrar muito mais, cara. Porque ela não ia ter coragem de puxar o gatilho. Ela tem coração. A Clementine vai se lembrar disso. É, quando eu não a menina, não sei o que. Parabéns. É, o segundo To The Moon, cara, que puta, eu chorei que nem uma criança nesse jogo. Joguem, tem duas horinhas só pra zerar, a história é muito bonita. É, o primeiro Resident Evil pra GameCube, que eu me lembro que eu nunca senti tanto cagaço de um zumbi só. É um zumbi só. Cara, eu não entendo hoje como é que eu morria de medo de Resident Evil, mas eu morria de medo. O primeiro? O primeiro. Cara, aquele primeiro zumbi? O primeiro zumbi. Caralho, velho, aqui é um cagão mesmo. Cara, eu me lembro de que eu tava. E o caraca, como o Jota tá aqui? Eu não sei, o zumbi tá chegando, meu Deus do céu, socorro. E foi assim que eu joguei. Cara, se tu falasse Silent Hill, eu te respeitava, cara, mas isso aí eu não, cara. Não, cara. Não, eu sou uma criança. Outros dois que. Bloodborne eu já expliquei o porquê, é um jogo importante pra mim no post. Outro é Undertale, que, cara, se eu falar qualquer coisa, o porquê Undertale me marcou, vai ser um puta spoiler, então não adianta. Já, para aí, ô, viado, qualquer... eu não joguei não, sou um... E qualquer... Então, qualquer spoiler de Undertale prova que você é uma pessoa ruim, mas o jogo que eu queria falar... uma corrida pacifista primeiro. Sim. Olha só aí, porra, aí é foda, cara, vocês falam não, isso... Não, não é spoiler. É, né? é melhor pra você. Tenta não matar ninguém. Caraca. Aí já até me colocou, eu gosto de descer o braço na galera no jogo, já não posso fazer, eu já tenho que me segurar, né? Já vai ficar meu jogo mecânico. Vai, qual o jogo? O cara tá lá contando a história dele, pô, só queria ser um comediante, minha família não gosta de mim, você dá um soco, é isso que vai fazer? Calma, porra, não chega nessa parte, não só aparecem bichos aleatórios, então... Então, mas são esses que... Enfim, mas o jogo que eu queria falar é o Majora's Mask, Zelda Majora's Mask. Por que é um jogo importante pra mim? Porque eu zerei ele com ele, desde que eu era... Eu zerei. Desde o processo que eu era criança até adulto. Foi nesse processo. Porque primeiro, quando eu era criança, eu jogava, eu morria de medo da lua, eu morria de medo de um monte de coisa. Sério, eu era muito... Hoje eu sou cagão. Jogando Majora's Mask quando eu era criança, era muito mais cagão. Mas aí que tá, cara. Majora's Mask, ele tem o clima pra te deixar no cagaço, cara. Sim, o jogo, ele é totalmente fora do padrão dos jogos Zelda. Ele é muito, né, mais dark que qualquer outro Zelda. Demais, cara. E eu adorava jogar como Zora, não sei o quê. Só que... O chefão do Templo do Zora é assim, é uma piscina e você tem uma plataforma, você fica no centro da plataforma, e vem um peixe gigante que pula, ataca você, e você tem que dar um golpe nele enquanto ele estiver no ar, e depois descer pra pular o peixe. Eu tinha tanto cagaço dessa ideia que me impediu de zerar de cumprir a dungeon. Certo. Eu não consegui avançar na dungeon. Aí passou de criança, decidi jogar, fui pra adolescência. Aí minha mãe chegou, olha, eu vou jogar Nintendo 64 fora, não sei o que, eu vou doar. Se isso aqui tem alguma coisa pra fazer, você joga. Eu tô ok, eu vou jogar finalmente, vou zerar Majora's Mask pra sempre. Aí eu joguei, venci meu medo, grande momento da minha vida, venci meu medo, derrotei o chefão, o terceiro chefão. Aí eu falhei porque eu era burro demais, porque tem uma quest que você tem que catar o item de todo mundo pra entregar pras umas múmias. Eu não peguei. E eu falhei de novo, porque eu era um burro. Aí eu voltei como adulto, eu comprei o jogo no Wii de novo. E, cara, não, agora vai. Esse chão. Cara, 10 anos. É o meu boyhood. Majora's Mask é o meu boyhood. Eu demorei 10 anos pra zerar, mas quando eu zerei, cara, puta que pariu, não acredito. E tu pega aí, não tem nenhuma referência a Aurora e Conventiones. Veja só você, hein? Que merda, velho. Tem. Mas, cara, o jogo que eu joguei, sem sacanagem, por... metade da minha vida eu tava jogando Majora's Mask. Muito bom, olha aí, ó. Triste, né? Metade da minha vida foi eu pensando, eu chegava à noite, dormia, eu lembrava. Você não zerou, e nem é tão bom, né? Ah, cara, eu acho ele melhor. Nem é tão bom assim. Ah, cara, pô, eu acho ele melhor. Ele não fala que ele é o melhor porque tem o Wind Waker, e pra mim, Wind Waker, Chrono Trigger e Final Fantasy VI são os três jogos. Que, tipo, eu você não acha que ele nem... é melhor que o Ocarina of Time, cara? Você eu realmente acha isso? Melhor. Cara, acho, eu tô com uma agenda nessa aí, ô Márcio. Já falamos isso em um OQTP, com o Teno, acho que o Papaco confirmando isso, olha só. E o viado agora tá indo contra. Mas tem lá, vocês podem... Vou falar que eu falei o contrário, pode ter certeza. O Aquaman confirmou. Não, o Aquaman, ele falou que o dele, eu acho que era o mesmo aí que o Lojinha. Não lembro agora qual era o favorito. Não, cara, o Wind Waker é um jogo muito legal, mas menos, né, gente? Cara, pra mim é Chrono Trigger, Wind Waker e Final Fantasy VI. Tipo, dependendo do dia, um jogo é meu favorito. Hoje é Chrono Trigger. Certo. Então já vou aproveitar essa sua deixa aí, Lojinha, que você já falou. E vou puxar então logo o meu jogo, que é o próprio Chrono Trigger, cara. Que eu ia falar, né? Que até a minha imagem é um dos personagens do jogo, né, cara? Que é o Frog, né? E tipo, Chrono Trigger foi realmente o primeiro RPG que eu peguei pra jogar realmente. Primeiro que eu... Ele é desenhado pelo Akira Toriyama, né, cara? Pra quem não sabe, é o criador de Dragon Ball. Eu sou putinha de Dragon Ball, então já fiquei maluco por conta disso. Que os personagens pareciam com os personagens de Dragon Ball. E, cara, só que o jogo, ele não te mostra que é só isso que ele tem. Ah, é um jogo desenhado pelo cara do Dragon Ball, que nisso você já tem o Dragon Quest também. Mas ele é tão perfeito na música de abertura, na forma como os personagens são apresentados, cara, como eles se interagem uns com os outros. E, cara, o Chrono Trigger, pra mim, foi o primeiro jogo que eu joguei e ele tem a coletânea de momentos mais tensos possíveis, cara, durante o jogo. Seja missão pra você resgatar outro personagem, aquela parte que você fica sem nenhuma arma e você tem que se virar só na magia, tipo, você só com magia e sem item. Ressuscitar o Chrono. Exatamente, cara. A ressurreição do Chrono também é uma parada muito foda, cara. Você matou o Magus na sua primeira vez? Não, cara, eu nunca consigo matar ele, cara. Eu matei. Eu não mato, cara. Eu matei. Cara, eu falei, porra, o Frog tem que matar esse filho da puta. Cara, como eu falei, eu gostei muito do Frog, cara. Eu achei o personagem muito estiloso, cara. Ele tem toda aquela questão de honra. E, pô, você vê quando você descobre a história dele, que ele era o... No caso lá, ele era o... Não sei, era o escudeiro, agora não sei qual é o termo. do cavaleiro que era o fodão do reino. Ele viu esse cara ser morto. Ele foi amaldiçoado. E meio que depois disso ele pegou pra treinar, pra largar de ser covarde. Eu vejo ele ali na hora, assim, apontando a espada pro cara e falando que não era aquilo que o Cyrus ia querer, cara. Esse Cyrus. Era sim. Não era, não. Era sim. Era sim. Mata esse filho da puta. Não, não era, não, cara. E depois você descobre a história do moleque, cara. Tu vê o que o cara tava fazendo. Não era pra destruir o mundo, mas era pra salvar também. Só que da maneira errada, cara. Cara, é muito engraçado essa coisa do Magus, que eu matei achando que era pra matar, aí depois de muito tempo descobri que você dava como jogar com o Magus. Como assim? Cara, nem questão, nem questão. Porra, né? Puta que pariu. Porra, devolve, devolve. Mas aí que tá, Lange, elemento Akira Toriyama, porra, o Goku não matou o Vegeta, você não vai matar o Magus, né, cara? Porra. Não, e é um Caso. Jogo maneiro pra caralho, cara. Tipo assim, uma coisa boa do Chrono Trigger é que, ao contrário das putinhas, o Chrono Cross não tem, que Chrono Cross é um jogo horroroso, apesar da trilha sonora fantástica. É invocado. Eu odeio o Chrono Cross, mas puta merda, que trilha sonora, cara. Que trilha sonora. O filho da puta que o nome me escapa agora. Eu lembro, cara. Também... Calma aí, eu tenho música de Chrono Trigger. Mas aí que tá. Se você jogar em Chrono Trigger, cara, tu acha que foi uma reunião de um time foda, né, pra fazer esse jogo, né? Que nunca mais vai ser reunido. E uma coisa boa dele, tipo assim, ele era mais focado em ser divertido do que em ser complexo, ao contrário do Chrono Cross. Chrono Cross, ele deixou a diversão de lado pra querer ser, tipo assim, é meio Kingdom Hearts, sabe? Tipo assim, vamos fazer a história ser o mais complicada e Evangelion possível. Sim. Aí faz a história... Que não faz sentido. Não, mas o Chrono Trigger não. O Chrono Trigger tem a história facinha. Sim, sim. O nome do cara é Yasunori Mitsuda. Yasunori Mitsuda, meu compositor de videogame favorito, cara. Aqui tá falando aqui que o músico trabalhando no Chrono Trigger tá atribuindo pro Nobuo Uematsu e o Kazuhiro. Mas é que o Nobuo Uematsu começou e o Mitsuda... assumiu no Chrono Trigger. E no Chrono Cross ele pegou a trilha toda. Ah, cara, Chrono mas Cross... é... É um desbunde. Chrono Cross, a trilha dele, é a melhor trilha de videogames. Cara, o próprio criador do jogo falou que o Chrono Cross, ele não tem nenhuma ligação com o Chrono Trigger, cara. Então, tipo, a galera que fala, não tem. Se ele tá errado, cara, tem todos os personagens do Chrono Trigger lá, ele é uma sequência direta, cara. Não é, cara, ele diz que é uma sequência alternativa, porque de um outro jogo, de um cartucho lá, cara, tem a história toda. Do Radical Dreamers, mas isso. Ele é... Ah, mas é tipo falar assim, é o John Byrne falando, o universo DC agora não tem relação, é um Elseworld do meu. Não, cara, tem uma sequência direta, filho da puta. Sei lá, cara, nem... Pode... Não, mas tem... Não, é sequência falar, direta. Pô, eu não vou considerar, cara, não adianta, não tem a mesma grandiosidade. Cronologia, pessoal. É, isso aí, cara, não tem a mesma grandiosidade. A defesa da cronologia pessoal é que ela, por definição, ela já tá errada. Tipo assim... infelizmente a vida real é tipo o cara, sabe, que é um moleque. Cronologia pessoal é um dos melhores termos que a internet já inventou. Sim, cara. E com certeza eu vou continuar levando pro resto da minha vida. E se cronologia pessoal tá errado, cara, eu não quero estar certo. Só digo isso. Exatamente. Tá. O mãe dele era puta, e ele, na cronologia pessoal dele, ele olhava assim, não, minha mãe aí, ela tem muitos amigos. Aí ele. Cara, ó, pense nisso. Galera, vamos dar uma finalizada aí. Vocês já falaram, só faltou, acho que. Eu não falei. Isso que eu ia falar, só faltou o Papaco e eu falarmos. Vamos lá. Tá, puxando meus jogos aqui, falando tranquilo. Deixa eu ver, o que, é que eu joguei muito? Joguei muito Jack Chan Stunt Master, como eu disse, é melhor. Esse jogo é fantástico, cara. Era do caralho. Sensacional. Mesmo. Joguei muito Homem-Aranha 1 e 2 de PlayStation 1. Ótimo. Mais, jogo até hoje. Fodástico. Deixa eu ver o que eu joguei também, cara. No PS2, bicho, eu joguei muito Resident Evil. Demais. Do Warriors, que eu já falei, que é um dos jogos, um dos melhores jogos que eu já joguei, um dos jogos que eu gosto demais também. Demais. Tem o... Demais. O Battlefront, todos os Battlefronts, menos o novo, que ficou mais ou menos. Peraí, um jogo bem recente. Pô, só teve dois, pô. Tirou uns spin-off, caramba. Não, então. Mas, Batman Arkham Knight foi um jogo que eu zerei, tipo, tem duas semanas, e platinei tem uma semana, que é, tipo, sensacional, é um ótimo encerramento, não é um jogo fodástico com a história, não é? Que eu platinei Bloodborne agora. Ah, cara, eu acho que o Batman é mais tranquilo que o Bloodborne. É muito mais tranquilo, Lojinha. Cala a boca. Todo mundo que platina tá errado. Eu acho que vocês estão errados, mas... É infinitamente mais fácil. Cara, a platina, eu era um cara que queria platinar jogos. Hoje em dia eu não faço mais isso não, cara. Compra um jogo da Telltale, platina facinho. Não botem no currículo, por favor. Platina em jogos. A série Arkham em geral marcou bastante, porque eu joguei todos muito mesmo. É, menos o Origins, que é uma bosta inacreditável. Mentira, não é. Não é tão legal. É. Caralho, eu não joguei muita coisa na minha vida, não, desculpa. Você é menino novo, é compreensível. É uma criança que não tá sendo treinada. Mega Man também, joguei. Pô, verdade, cara, Mega Man. Tipo, é doido. Aí, papaco, tu gosta de Mega Man? Vai ter um jogo maneiro que vai lançar mais. É irado, pode ir. Tem um post dele no MDM que fala muito bem. Caralho, esse jogo é uma frustração. Minha carta de amor. Eu te odeio, Keiji Inafune. Sou filha da puta. É isso. É, boa, boa. Bigode, tem alguma coisa a acrescentar? Cara, joga o velhaco aí, o Mega Man, que o papai falou, esse Jack Chan também é foda pra caralho mesmo. Passei muito tempo jogando ele, quando eu jogava. Vocês não falaram, mas dá pra divertir aí, é jogo de futebol. Sim, né? Superstar Soccer, porra. Superstar Alejo, né? É. Alejo, melhor jogador. Exatamente, e... Alejo melhor que Pelé, porra. Alejo melhor que Pelé. E, cara, um jogo que não é de videogame, mas que eu gostei de jogar muito, foi o Limbo, cara, que é pra iPad, eu não sei se tem pra outras plataformas. É maneiro esse jogo, cara. Tá, mas eu falei que não era de videogame, mas que eu falei que gostei muito de jogar. Não, foi esse Limbo. Tem pra videogame. Ah, tem então, pra videogame? É. Ah, tá. Não, porra, eu achei muito legal, cara. Muito legal mesmo esse jogo. E um jogo que também não é de videogame, que eu gostava de jogar muito, cara, que é de estratégia. Jogo da vida, é. É o Commandos, cara, de guerra. Não sei se vocês já chegaram também a jogar. Era de videogame. De videogame. Ah, eu não sabia que tinha. Eu só jogava no PC, desculpa. A PC é um videogame? Certo modo, né, cara? Hoje em dia. É uma plataforma também, né? É, na época que eu jogava não era ainda plataforma ainda. Na época do meu Amiga, não dava. Não, mas é isso, cara. Esses jogos... Cara, eu não sou muito jogador de videogame. Eu jogo videogame porque tá chovendo e não tem nada pra fazer. Eu não sou como vocês, que porra, curtem, vê a história, o caralho é quatro. Eu tô um pouco me fudendo, eu jogo GTA pra descontrair, pra desestressar e matar os outros. Então... Cara, eu digo que quem joga GTA pra outra coisa tá errado, cara. Cara, aí, papai. Pra você ver, esses dias eu vi um carro forte na rua, ativou aquele negócio, eu tenho que explodir. Aí, opa, não tô no GTA. Opa, Abin, cuidado de ouvir nesse podcast. Mas olha só, se fosse tão fácil como é no GTA, porra. Mas Abin, é isso aí. Cuidado, Abin. Mas é isso aí, galera. Pode fazer. Deixa eu terminar direito esse podcast, não, mentira. Uma pergunta rápida. Vocês, as pessoas significantes de vocês, os... Sei lá, se vocês têm namorados, namoradas, né? Não vou assumir nada. Ganhei elas muito. Falam... Cara, como vou... É porque minha mulher sempre fala... Como você tem tempo de fazer todas essas coisas? Vocês ouvem isso também? Tipo, jogar tanto videogame, ver tanta série... Sim. Cara, eu via antes, hoje em dia já não escuto mais isso não, cara. Você tá solteiro. Né? Exato. Já ouvi muito, agora eu não ouço mais, então eu tô tranquilo. Que triste, né? Tá chorando enquanto fala isso. Cara, é tranquilo aqui em casa, porque, tipo, assim, pra vocês verem, eu chamo, eu, já que eu sou o Bigode, a minha mulher é a senhora Bigode, né? É, portuguesa. Ela, a Frida. Ela chega e fala assim, o Rafael, tu não vai gravar o cast hoje? Eu falo, caralho, é mesmo, né? Tipo, semana passada foi assim, ela, amor, você vai se atrasar, tem que gravar lá. Então com ela é bem tranquilo, cara. Tipo, eu falo, ó... Você não tá entendendo qual é a mensagem que ela quer te passar, não, com isso aí? Olha aí. Tipo, Rafael, você não tem podcast hoje pra gravar? Poxa, que chato. Não, cara, pior que não. Tipo, hoje, eu tava vendo, sabe o que hoje? De novo, Batman Cavaleiro das Trevas, que no HBO só tava com essa porra. Esse bicho não para. Você viu tantas vezes, né, filha da... Caraca, tu viu 5 vezes em uma semana. Aí ela, o que tu tá fazendo? Eu tô quase dormindo, mas eu tô vendo o Batman Cavaleiro das Trevas. Ela, então tá bom, eu tava em casa, mas eu vou continuar vendo a Eliana aqui, eu tô vendo o aniversário da Larissa Manoela. Eu falo, então fica em casa mesmo. Não, eu vou, pode ficar aí vendo seu Batman. Então, tipo, é muito tranquilo, cara. Cara, problemas de relacionamento eu só tenho com bagunça e quando eu dirijo, porque ela fica... E drogas e fumar. Porque, tipo... Com essas paradas, ela vê algumas coisas comigo, então é tranquilão. E ela, porra, só tenho que agradecer a mulher que eu tenho, cara. Beijo, amor. Olha aí, e de novo o Bigode tem que meter um podcast, alguma coisa sobre Batman ou sobre Nolan, né, cara? É a regra. Podem. Puta, cara, desculpa, papo sério, o Lojinha ele falou uma coisa que é verdade. Eu acho que todas as vezes que eu liguei a televisão e tava passando, eu vi. Caralho. Eu só não vi ontem, eu vi só a metade ontem, porque começou a festa aqui em casa do meu aniversário. Só a metade. Muito bom. Cara, eu sou assim com Matrix Reloaded, cara. Toda vez que tá passando Matrix Reloaded, eu vejo até, caralho, até passar, cara, a cena da rodovia. Aí tem uma rodovia, cara. Mas aqui está você, hein, cara. Esse filme é maravilhoso. Esse é uma obra-prima. Menos outro Max. Eu tenho aqui, ô Máximos, o Collection a coleção definitiva do Matrix, um Blu-ray que vem com Animatrix e 3 ou 4 DVDs só de extra. É muito bom, cara. Puta que pariu. Aconselho se você não tiver. Eu tenho um box de Matrix aqui, eu não sei se é esse. Eu acho que não é. É um mais simples. Ah, não. E eu nunca mais vou comprar filme. Não, é Blu-ray. Mas eu nunca mais vou comprar filme, porque eu não assisto mesmo. Então, aprendi a... Eu tô com Akira, cara. Eu comprei um Akira de edição de colecionador há 3 anos. Lojinha, não fique triste, tá bom? Eu comprei há mais tempo que você e também não vi ainda. Não, Akira eu tive que ver, cara. Akira eu fico olhando pra ele de vez em quando. Eu vou ver hoje. Eu fico olhando, mas toda hora que eu quero ver me dá sono, porra. Eu não consigo ver. Mas é isso aqui, Máximos, e você com isso? Você que foi o autor da pergunta. Não, então é porque minha mulher me pergunta: como é que tu faz pra ter tempo? Não, é porque enquanto ela tá vendo, sei lá, ID, ou Trato Feito, ou não sei o que, qualquer momento meu, eu tô vendo, caralho, coisas. Eu não tô perdendo tempo. A noção do nerd, eu não sei se vocês têm isso, que é tipo assim: todo meu tempo livre, eu tenho que usar ele pra consumir pra a mídia. Consumir alguma coisa, não pra perder, sacou? Não, apesar não de... Eu tenho direto. Tá diminuindo agora, isso, porque eu tô vendo, isso, sei lá, Guerreiro Ninja Americano, Ink Master, sei lá, Trato Feito, eu comecei a assistir um monte, mas ainda assim, ela dorme, eu pego o tablet. É foda. Já foi melhor. Já foi melhor, vou também ter que falar isso. Mas assim, o tablet ajuda muito. Eu pego o tablet e vou ver um Netflix, vou ver um Crunchyroll, vejo anime pra caralho, tô vendo Dudarará, que é um anime... Eu recomendo pra quem consegue assistir 8 episódios sem entender nada. Oi? Retrô de música baiana. É refrão de música baiana. Durarara. É essa. Mas assim, você tem que assistir 8 episódios pra entender, mas quando você entende, faz tudo sentido. Muito bom. Máximos, desculpa te cortar. Foi você num podcast do MDM também que aconselhou a ver um filme sobre viagem no tempo dos malucos que fazem. É um filme. Máximos, obrigado, tá bom? Eu ia comentar no MDM e eu gostaria de falar pra você que muito obrigado pela sua dica, tá? Foi assim, foda. Obrigado, eu queria falar pra você. Você é foda. Eu baixei, o filme é pica pra caralho. A segunda é a melhor vez, por incrível que pareça, que tu, de repente, caralho, essa cena aqui, na verdade, já é o cara lá do final. Não, não posso falar muito, que é spoiler. Cara, mas, porra, foi a melhor indicação, cara. Puta que pariu. Parabéns, muito bom o filme. E o cara fez com muito pouco dinheiro esse filme, porque o diretor é um dos caras, tipo assim... Eu fiz uma pesquisa dele depois, é amigo, caralho, é 4... Muito foda, cara. Mas faça esse lance que o Máximo falou de acompanhar, de absorver mídia toda hora, por isso que eu sempre ando na mochila com um livro e com muito podcast. Eu tô olhando Neuromancer assim, cara. Podcast vale como mídia. Vale, então escuta tudo no almoço. Tá valendo então, tanto tempo dessa. Mas é isso aí, né, galera? Esse foi o PunkerCast sobre games, como fazer podcasts e como agradecer o Máximo as indicações que ele dá e eu nunca tive vontade de falar com ele. E sobre como enganar sua esposa e ver todos os conteúdos nerds possíveis. Eu tive na mesa o Lojinha. Oi. Tive o Papaco. Uau. Tive o Kenyo. Opa. E tive aí o Máximos que pode fazer o seu jabá. Primeiro, adeus. Mas segundo, então vocês podem me ouvir no MDM, todo mundo sabe provavelmente. Mas mais que isso, vocês podem me ouvir em outro castelo. Que eu acho que até sair esse aqui vai ter o nosso Melhores e Piores de 2015, que tá faltando 10 minutos pra terminar de editar. Tá quase pronto. Eu deveria estar editando agora, mas tô falando que você me mandar, eu edito. Olha aí, olha de novo. Esse vai ser o próximo já, cara. Tu acha que tu não tá já na minha... Eita! Na minha lista aqui. Eu já gravo. Pode salvar. Só posso, pra você pode salvar o contato aí. Você acha que eu já não tô no olho do Secu? Ai, ai. é isso aí, eu sou o Bigode, esse foi o PunkerCast sobre games que marcaram a sua vida adulta ou criança. Um beijo, um abraço e tchau. Vocês acharam que o Bigode tinha esquecido dos recadinhos, mas não, ele não esqueceu. Vamos lá para os primeiros recadinhos. Quem o? Opa, comigo então, cara. Os recadinhos é hoje de sempre, né, cara? Primeiramente, acesse o ponto, é o www.dignicão.com.br. Já sabe aquele esquema de sempre, sem tio, sem aquela palhaçada toda. Que é lá onde estão os nossos dois podcasts, não, esse aqui que vocês estão ouvindo, o PunkerCast. E também o podcast do Papaco, né? O OQTP, que é o podcast de recomendações. Vá lá também, escuta. De vez em quando tem um post... O podcast não é meu, o podcast é de Deus. De Deus? Então ele vai abençoar. Tá. E, cara, também de vez em quando, quase nunca, tem um post lá, quase sempre alguma coisa do Lojinha, né, cara? Que é o único que tá trabalhando nesse esquema agora. Então vocês podem ler lá. Esse esquema defasado de texto. Exatamente. Também sigam a gente no Twitter, no @.ig. Nenhuma associação ainda ao grande site aí, mas quem sabe... E, claro, pra também falar com a gente, fazer perguntas do cast, querer interagir com a equipe, assim, normalmente acho que é mais o Papaco que mexe lá. Também curta a nossa página no Facebook, o facebook.com/pontodignição, acho que é isso, não sei se tem tio. facebook.com/.ig. É ponto .ig também, porra? Não tava ponto .ig, ponto .ig. Não tava sabendo dessa, essa aqui mesmo. E que tá lá, né, mudou o nome, mas tá lá sempre os posts lá de besteirinhas. Mudou de PunkerCast pra ponto de ignição. Tá só certo. Isso. Então, vocês podem procurar que é a mesma página. Procura lá o que vocês acham. É isso aí, cara. Engraçadinhos que ficam enchendo minha notificação do Facebook. Exatamente. Porra. Desativa, porra. Caralho. Não, desativa o caralho. Vai incentivar os outros a desativar. Não, tem que ver sim, tomar no seu cu. É, no conteúdo do site que você participa. Tem que ver que o Walter fica curtindo tudo. Isso mesmo. É isso aí. Abraço pro Walter. Mais algum recadinho? Pera aí, porra. E-mail, quem quiser mandar e-mail, pontodignical@gmail.com. Ah, isso aí, então também me sigam lá no Twitter. Já tem gente mandando? Ótimo. Não, tem gente checando agora periodicamente. Ah, sim, então, e pra finalizar um recadinho pessoal, me sigam lá, @Kenon_00. Isso aí, próximo. Quem quiser me seguir no... Acho que o Kenon falou basicamente tudo. Quem quiser me seguir no Twitter, @papacopdi. Escutem também o QTP, como já foi dito. Um podcast de indicação de um padrinho. A gente gravou também com o Sarmento. Acho que foi o último que saiu. E é isso aí, galera. Continue escutando. Quem quiser fazer maratona, faz maratona. Tá no feed do iTunes. Avalie a gente no iTunes, que é importante. É isso aí. Eu sou o Bigode. Eu vou pedir pra vocês e pedir desculpa que essa quinta-feira eu não lancei um capítulo das Crônicas de Gun 1, volume 1, Os Senhores da Desgraça, Viagem ao Desconhecido, porque eu esqueci. Perdão, eu sou velho e eu esqueci porque eu tava... Você mudou a fonte, como eu pedi? Não, eu vou mudar ainda. Sério, porque... Não, eu sei. Eu não mudei ainda, cara. Eu tô em final de férias, a semana foi complicada pra mim, resolvendo muitos problemas, mas quinta-feira que vem vai estar lá o quarto capítulo, o terceiro. Em Arial. Em Arial, tá bom? É, agradeço. Bota pra imagem também. É, eu vou ver se eu ponho imagem, vou pedir pro dono. É, eu vou pedir pra vocês seguirem também, quem quiser. Eu no Twitter, é o @bigodedocomissário, e no Instagram. É isso, um beijo, um abraço pra todos vocês e tchau. Bigode, Bigode, seu Twitter é @bigodedocomissa, né, não? Eu não sei. Esse cara... aí, mano, tá manjando bem, olha só. É, eu tô pouco... Tá sabendo legal. Bora é, lá, tá sabendo legal, mas... Ah, obrigado, Papaco, por lembrar, que eu sempre falo, Bigode do Comissário, Bigode do Comissa, ah, foda-se. É isso aí, um beijo, obrigado e tchau. Valeu, galera. Ah, falou.